Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Estrela Decadente, terceiro disco do paulista Thiago Petit. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados pela internet. Começamos com a faixa título Estrela Decadente, composição do próprio Thiago Petit. Deixe-me só com o meu choro. Deixe-me só com minha dor. Pra mim nada serve de consolo. Deixe-me só, por favor. Deixe-me só com o meu choro. A série Baixe Legal, de discos que podem ser baixados, é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. Estrela Decadente é o novo álbum do compositor e cantor Thiago Petit. Com sonoridade e composições que viajam no tempo, temos faixas que nos ambientam nos anos 50 e 60, além de baladas e canções dançantes. Sempre com o toque melancólico típico do artista. Um álbum muito bem produzido por um grande nome da cena brasileira, Cassim, é uma escuta que realmente vale a pena. Ficamos agora com o Surabaya Johnny, com ótimos timbres de piano, bateria e guitarra. A faixa é uma versão de Silvia Vergueiro e Duda Neves, da composição de Bertold Brecht e Kurt Weill. A música ainda conta com a participação de Cida Moreira nos vocais. Surabaya Johnny, não me trate assim. Surabaya Johnny, meu amor não tem fim. Surabaya Johnny, sou tão infeliz, amando assim ao meu Johnny, que não chora por mim. No começo era tudo certinho, desde que eu lhe fizesse carinho. Mas o tempo passou e a vida, o vento do mar me levou. A imagem perdida no tempo, da cidade, do cais e do mar, aparece na frente do espelho, refletindo meu próprio olhar. O álbum Estrela Decadente foi produzido por Cassim, que também executou vários instrumentos, como contrabaixo, guitarra e programação digital. Tem Stefani San Juan, presente em quase todas as faixas na bateria e percussão, além de Pedro Pena na guitarra e Camila Lorde no piano, melotron e harmônio. O álbum ainda conta com vários convidados. Escutaremos agora a faixa Perto do Fim, com a participação especial de Malu Magalhães. A composição é de Thiago Petit. Se a vida para se esquecer, o que rimou eu com você? Não resta muito a fazer ou insistir sem ter porquê. Antes do dia terminar, eu sei que é tanta coisa pra contar, mas é melhor fugir de mim. Sem mais, sem dor, perto do fim. E curtam agora um trecho da faixa Moon, composição de Thiago Petit. Música. O disco do dia de hoje trouxe Estrela Decadente, de Thiago Petit, que foi lançado de maneira independente, independente de patrocínio, edital ou gravadora, como frisado pelo próprio artista no encarte do seu disco. O álbum pode ser comprado ou baixado gratuitamente no site www.thiagopetit.com.br. Mas atenção, Thiago tem um H e Petit tem um H depois do primeiro T. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios, que a gente gosta. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.